Mm-hmm. R$ 60 de excesso de bagagem. Cerveja genérica. Matias esquece chapéu no avião. Do véu. Mais, Sazon Dupont. Matias esquece mochila no café chafe. E o Al compra adaptador de XLR DMX. Taras Bull. Dark Sister. Veste malha tripel. Zinedine. E o Al acorda Matias, vomitando. Matias quase esquece sua guitarra no trem Bruxelas-Gant. E o Al esquece em Bruxelas bateria do laptop e adaptador de tomada. Matias compra hub USB para Iwal. Iwal esqueceu no Brasil hub USB. Camembert maravilhoso. Vinhos portugueses médios vezes 2. JP Factor increased by eating a waffle Matt Slagroom. Grutamber. Matias esquece celular novo em Dante. Matias e Iwal esquecem de comprar parmesão e usam um conte de 3 anos do molho bolognese. Shimai Tripel. Monet vezes 2. Rochefort. Matias esquece chapéu e chale no apartamento. Bref Brunner. Cinei Brunner. Duvel. Cinei Blonde. Charlemagne Tripel. Matias esquece cartão de banco na máquina de retirar dinheiro. Iwal esquece queijo feta para o cuscuz. Blanche de Rainou. Veste malha do Bel. Iwal sai sozinho e se perde. Vedette. Iwal sai sozinho na direção contrária e se perde. Sazon Dupont, Triple Carmelier, Stutterick. Iwal tem a brilhante ideia de um filme para acabar com todos os seus amigos e sua própria reputação e reporta essa ideia a Matias como a ideia mais genial que ele já teve hoje. Orval vezes 2. Grimbergen do Bell. Iwal perde Gorri Cachecol. Shimai Tripel. Gudendrak. Estaminé. Sazon Dupont vezes 3. Iwal tem outra ideia mais genial que ele já teve hoje. Cantar durante o sexo. Pede sugestões de canções. Imagina cantar o início da quinta de Mahler. Matias esquece de devolver Arduino para Roel. Orval. Matias esquece que esqueceu cabos no Bylock em Gant. Matias esquece o nome de rua do Exit. Vinho italiano muito bom. Matias esquece de adquirir croissant e papel higiênico. Sanfoyão, chimé e rótulo vermelho. Iwal acha seu cachecol e cor. Iwal se perde na floresta de sonhos. Shimai rótulo azul. Enan. Lachauf vezes 3. Matias esquece fonte de seu laptop na casa de Geraldine. Femme Fatale, Rochefort, 8. Matias e Iwal esquecem programa com logo Música Minas. Diário Belga. Maio de 2014.